curtir o baile do Patrese. Vem curtir o baile do Patrese. Sei que você vai gostar. É o top DJ do Pará. Faz a galera delirar. Olha quem tá me mandando mensagem. Bora começar assim, ó. Aí é loucura, viu? Desse jeito. Cadê o amor? Agora, Patrese, Patrese. Agora cai de novo a minha cama. E aquecer. Bora, Calibre Show! E acabou de gerar. Agora vai. O quê? Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. O rei do rei. E a galera vai dançando e a gente sacudindo tudo. Vale do Patrese e Marlon Beach. E é desse jeito hoje, ó. Vamos lá! Cadê o amor que você me trocou e falou que era meu? Fala, Tigrão! Maurinho, obrigado meu moceiro, parceiro Maurinho, tá aqui com a gente, só na manhã, namorada, agora vai, canta, passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama, e aí, quebrou a cara, vem quebrar a minha, o Yuri também tá na área, a minha GDS, o careca da Nibete também, quero abraço, passa lá em casa, tira minha roupa, bora Pedrosa, me ama. Ótimo! A gente ainda vai curtir o pagode da comunidade aí. Cara, vem quebrar a minha cama de novo. Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama. E vem quebrar a minha cama. Matheus Fernandes. Uma atrás da outra! Abandonado dentro de um apartamento. O quê? Ansiedade, coração desesperado. O baile. É só bebida quente. Caribe! Por causa de um congelado. Amor e raiva. Só musicão, vem. Calado. Portar retratos e quadros tudo quebrado. E vocês? É o que tá tendo. Pedaço de amor pra todo lado. O homem. Tá doendo. O homem. Tô sofrendo. O homem do baile. Ela não tá me atendendo. Tá aqui, ó. Baby, a galera aqui comigo, ó. Parceiro Glauber, você é considerado aqui no bairro. Segura o céu. Após o sinal, deixe seu recado. Após o sinal, deixe seu recado. E o bezerro? É o que eu ia. Sucesso lá, não foi? Quando ligo pra e a reação, hein? Após o sinal, deixe seu recado. Após o sinal. Três meses sem tomar uma. Escuto quando ligo pra é? Ela. Olha o Patrese, só na água aí, ó. Moleque, daquele jeito, hein? Oh! Cara, bichou só na água. Oh! Sábado no Martã. É aí sim. É cerveja, é uísque, é tudo. Bagulho é doido. Meu apartamento. Aqui no Caribe, só na água. Tô de coração desesperado. É só bebida quente. De um coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado. Porta-retratos e quadros, tudo quebrado. É o que pedaço de ex-amor pra todo lado. Vamos nessa! Tá doendo. Patrese. Tô sofrendo. Baile do Patrese. Tá me atendendo. Liga pra ela de Silva. Oh, baby. Bora, Thiago Pedrosa! No camarote também. Já endoidando tudo. Ai, que vontade de jogar meu celular na parede. Vai! Pra relaxar! Vai tocando pra trás, é diferente, como sempre. Daqui a pouquinho o bagulho doida. Pra trás e Marlon DJ. O homem do baile mais famoso do Pará. Eu tava aqui pensando. E aí? Sonhei com bora, um sorriso querendo ser. Próxima live tua, tô lá. Querendo sua atenção. Prepara só um show. E falar. Deixa eu falar pra você. Deixa eu contar pra você. Fala, fala. O que eu faço com você beber. O que eu faço com você beber. E deixa eu falar pra você. Deixa eu contar pra você. Então vai! O que eu faço com você beber? O que eu faço com você beber? Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de meu beijinho, te deixar louca, puxar o seu cabelo. Fala, Pobi! E, fazer... e o Pobi também dos caras doidos do Sevilha. Vou... O Coxinha Neura! Você na minha cama, aqui comigo. Junto e misturar! Te deixa louca, puxar o teu cabelo. Pegou de novo? Deixa eu falar pra você. Deixa eu contar pra você. O que eu faço? Tamo demais. O que eu faço com você, bebê? E agora? E agora? Vai. Pegar o Serginho. Esses bichos vivem atrás de mim. Pensando, imaginando. Teu cheiro, beijando a sua boca. Vamos dançar! Pra te deixar louca. E agora, vem! Sim. Tocando diferente hoje! José Vaqueiro. E o Patrese! O original. Patrese. Segue o baile! É o baile do Patrese. E o Marlon Beat, vem! Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer. Faz tempo quero falar com... Ai, se liga no Caribe! Desculpa aparecer... Só lembrando que hoje, sexta-feira, quero atrapalhar. A parada vai ser lá no Poncho. Só Sabadão tem Martã. Deixa eu terminar. Quarteto Animal, Pagode do Mirim. Cerveja um real, noite toda. E domingo e segunda-feira vai ser no Areião do Teiro. Não percebeu. Vem como eu voltar pra você. Vem como eu... Qual falou, vai. E volta. Tô mais falou em Outeiro do que Salinas, irmão. Eu vou cedo pra lá, tá? Vem como eu voltar pra você. Lá rola o mé, né? O bagulho doido. Volta pra você. E aí? Volta comigo, bebê. Vamos nessa! Nelson. É o Zé Vaqueiro. Tudo por conta do rei do óculos. Você... Vai! Chama! E a mulherada dá valor! Lava! E mais uma do DJ, já sabe! Simba! Patrese. Você, o meu coração querer. Bora, Thiago Pedrosa! Outras, mas não consigo te... Cadê o Renato, a chupa de cá? Seu abraço, você que tem o seu beijo. E o quê? E o quê? Você que tem, bota bebê, bota... E Pedro, se não for você... Tem que levar o Patrese lá na chupa de cá, é. Dá um grau na viatura. Tô com saudade. É o nome do carro, viatura. Ela sentadinha que tu tem. Alô, gêmeos do Croco. E Rocha, ali, ó. Aquele abraço aqui do Patrese, meu irmão, do Marlon Mitch. Bora, gêmeos. E Rocha. Lá vai. Que tu tem. Bota bebê, bota neném. Se não for você, não vai ser ninguém. Diferente de tudo, diferente de todos. Vamos dançar! O Caribe é show! O Caribe é baile de rocha. Só tá mole. Você, o meu coração querer. Já me envolvi com outras mais. Pagode da comunidade. Esquecer. Dá o maior valor, meu irmão. Essa galera, gente boa. Ei, canta muito, meu irmão. Sucesso. Ei, pagode da comunidade. É o nome da emoção. Você não vai ser. Lá no Juruna nem faz. Com o baile do Patrese. Aquela pipoco. É. Bota bebê, bota neném. Bota bebê, bota neném. Agosto estamos de volta. Tô com saudade daquela. Tem um mascote do pagode da comunidade. Jeguete. Bebê. Eu tô. Pô, é lá da rua, é tudo doido. Daquela sentadinha que tu tem. Bebê, bota neném. Agora. Mais uma! Mais uma, hein? Esperado por isso! Mais uma, não, bicho! DJ Ives, MC Dante! Ai, se liga, não! Ei, Costelinha, solta a noite! Novinha, faz é mais tempo que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber. Será que é hoje que eu fico com você, novinha? Faz é mais tempo. Costelinha, camarada. De olho em tu. Ele é a primeira dama, sabe? Mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber. Dani, será que é hoje que vai. Agora dança, vai! A Dani, você tá com carinho, só não pode. Sim, agora. Você tá no macete, só não pode. Fala, Sabidão! E o nosso mulher também, parceiro Sabido dos Malões. O André Carajás. A Erika Bronze. Obrigado, viu? Senta, filha, vai. Vai, vai. Sem parar, vai, vai. Chame a minha DJ Ives e MC Dani. Que mistura louca. Novinha, faz é bom tempão que eu tô aqui de olho em tu. Então você compadeia, mexendo esse bumbum. Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, vai maior tempão que eu tô aqui de olho em tu. O Ronald também. Olha só, mexendo. Equatorial, vai morrer pra lá cortar o gado dos outros, engraçado. Será que é hoje? E a galera da golada. Equatorial. Só não pode tornar. Um macete, só não pode ser. Dani, senta. As novinhas gostam, só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça. Gosta de cavalo, só da minha Hilux. As novinhas quando... Ai, Caribe! Gosta de gasolina. E elas gostam... De ponta de pedras, né? Gasolina. Esquece! Meu futuro vereador. Meu paredão. As novinhas fica louca na pegada do vaqueiro. Esse malumbi é comédia. Na pegada do patrão. Bora lá! Vai, meu toque do balão. Gosta de gasolina. O que é que ela gosta? E elas gostam de gasolina. Fala, compadre Paulinho! E elas gostam de gasolina. E elas gostam de gasolina. Ela gosta! Lá vai! Teu cheiro tá grudado no meu cobertor. E a mulherada? Da mente, não. Aqui no meu barraco pra gente fazer a brasileira. É Beth Reis. Com olha dizendo não para, não para. Tô gemendo com olha. Pega do inglês, filho. Pedindo pra mim tá tapado. You can! You can! NBAT 91, patrocinador oficial do baile do Patrese. NBAT 91, aí a boutique é a Duke Gold, o patinho mais famoso do Brasil. Tô com saudade de ti, deixa louca de beijar sua boca, chamar de sapato. Arrepiando! Nós dois suados. nós tem Ponte Show. E te deixa louca de beija sua boca e chamar. E sábado, Patrícia, qual a parada? Estrelado, nós dois. Lá do Gol de Martã. O chão de casa. Cerveja São Real. Tô na raba. Diz um amigo lá da rua. Um conto. Só um recorde. Um real, papai. A cerveja lá no Gol de Martã. Sábado. Tem baile do Patrese, Marlon Beach. Galera do Crocodilo em Peso, meu irmão. Baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor. Tu não me sai da mente, não. Lá vai. Bota aqui no meu barraco pra gente fazer amor. Tô sentando gostoso com olha bandido dizendo não para, não para. E já tem pagode da comunidade. Com olha banhoso pedindo pra aqui, Carminho. Cara, eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijar sua boca. Me chamar de sapato. Eita doida. No espelhado, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapa na DJ Patrese, detonando muito o som no maior baile do Brasil. E aí, mulherada? This is the rhythm of the night, the night. É pra mulherada, eu tô falando hoje. Calma, que é assim, ó. Vai! Quebra tudo! Agora, agora! Lá vai! Vocês! Me separei, porra. Tô solteira agora. Tô mulher! Tô solteira agora. DJ do baile, eu vou sentar na você, sentar na você, sentar na você, sentar na você, sentar na tua piroca. Vai! E os vagabundos também de luxo! De Itapixuna! O baile! E o quê? Lá vai! E o baile! Estamos chegando. Parei, porra. Tô solteira agora. DJ do baile, eu vou. Baile. Senta na tua piroca. Vem, piro. E a bicha ser gente. Solteira agora. Pagode da comunidade. Aí é pagode. Férias de verão é rave no baile do 12. Braga e orgia, todo mundo louco hoje. Oh, aí não dá pra passar. Que... E o pagode mais estourado do estado do Pará. Passando, pagode da comunidade, meu irmão. Não dá pra passar, que eles ficam parados. Sempre fechado com o baile do Patrese também. Ah, a união que deu certo. Tô pronto. Balança, tô... Pagode da comunidade. Chama. Baile do Patrese. Balança, aí... Hoje tô no Caribe. Maria em Vegas. Me arrasta no morro. Lá vai. Ideia, pô, o que acontece em Vegas? E olha só pra trás aí. Vegas. Chama a atenção do responsável do veículo. Ideia, do Fiat Uno branco. Da placa QNE2140. Quebrar o vidro do teu carro, dá um chega na pai. É um Fiat branco Uno. Placa QNE2140. Dá um chega na pai. E aí, pato! Ai, morreu pra lá. Férias de verão é rei. Pastel do pai! Braga e orgia, todo mundo louco hoje. Oh, aí não dá pra passar, que eles ficam parados. Daqui a pouquinho, pagode da comunidade. Essa galera aí deu maior valor, meu irmão. E eu sou fã, de verdade. Pagode da comunidade, daqui a pouquinho aqui no Caribe. O que acontece em Vegas? Lá vai! Morri em Vegas. Toma! Me arrasta no morro que eu te levo quase. Marlon é Marlon, né, pai? Marca no beat é só pancada. Lá vai! Na subida do morro tá tudo monitorado. Joga pros meninos que os meninos joga fácil. Vem sem emoção, tô na contenção. Já passou a fase, agora nós é you can. Já passou a fase, agora top DJ do Pará. Tudo monitorado. Ai, bate que eu gosto, mete que eu gosto. Mete com carinho que fachada te sobe. Bate, bate que eu gosto, mete, mete que eu gosto. Desce de gaçada, vai! Carinho que fachada te sobe. Mete, mete, mete, mete que fachada te sobe. Cali, bichão, bandido pra 13 na área. Malu, beat, é! Tá no beat, diferente pra caralho. Malu, beat, é! Nem de sábado. Do morro tá todo mundo. Vai! Cacheado, da cor do pecado. Hoje eu acordei meio bolado. E aí, o baile. No quarto, olhando seu retrato. Lembrando do nosso amor do passado. Um abraço, meu rei do óculos. Abraços, tá aqui Brasil com a gente. Abraços, para rei do óculos. Para meu óculos, viu, de gaçar. Metendo aí o teu. E a sunga do Bob Esponja, viu? Luiz, e rocha. Lá pra cima. De lado, de rei do óculos, tá na. Hoje eu senti a fúria do meu amasso. De lado. É tu deixando e vai te dando aquele trato. Beijos e abraços, carícias e amassos. Foi muito lindo, tenho que contar um relato. Nós despelados, dentro do carro. Com vidro fechado e o som tocando baixo. De lado, de quatro. Vai amor, eu sente a fúria do meu amasso. Então vai! De lado, de quatro. É tu deixando e vai te dando aquele trato. É o barca na batida, neguinho. Quem diria? É, é! Papo do reino. Então bora! Pra cima! Esse, pra cima! Esse abalo é foda. Ela brotou na favela com a tropa das amiguinhas. Abalo de nave e abaixou a calcinha. Quer colar com o reino porque ele é importante. Pagode da comunidade, já já! Essa dança sabe muito bem que eu gosto desse safado de mochila e de radinho. O quê? O cabelo disfarçado e pra ele nós vai embaixo. Esquece! Nós vai embaixo! Esquece! Nós vai embaixo! Embaixo! Nós vai embaixo! Eu sabe muito bem que eu gosto desse lombrado de mochila de radinho. Com cabelo disfarçado e pra ele nós vai embaixo. Nós bora, Nipê! Esquece! Vai embaixo, racho, racho, racho, racho. Nós vai embaixo, racho, racho, racho, racho. Que de Breno? Garganta tá doendo, né? Você sabe muito bem que eu gosto desse sapato de mochila e de radinho. Cabelo disfarçado e pimo. Fala, comandante! O nosso comandante Léo Brazão também. E o nosso empresário Dudu, o Eric. E a todo nosso ninho do Taporã também, obrigado, viu? E o Botona Vinícius! Jay William! Tô realizando um sonho, eu não acredito nisso. Não acredito nisso. Em breve nos cinemas. Patrese. O impossível. Olha o Pedro Neves. É o empresário do animal. Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu não preciso de ninguém. E o quê? E o quê? Merda comigo. Eu só assim boto minha vida em perigo. Eu só. Isso aqui é um palco, pô. Tá em perigo. Pego o dinheiro quase. Tu vai tocar aqui em cima. No bolso. No dia de pagar, eu vou lá e pego de novo. Aê, tadinho da Jota. Ou ele me ama ou ele me mata, mas acho que ele. Vamos dançar, vai! Aê. E a mulherada não para, meu irmão! E vai dançando, vai dançando, vai dançando! Bora, costelinha! Agora, agora! É o DJ Gug e o Pierre e os caras tapa negócio. É o Gug e o Pierre e os caras tapa negócio. E agora? Vai, vai, vai, vai, vai! Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. vai fuder no céu, piranha. E em nome de Ricardo Chidori, homem do gajo do baile também. DJ Gun. É Ricardo Chidori, Chidori. É o copiloto. Como é que é? É que é o piloto e o pia é o copiloto. Vai dar pra um? Vai! Vai dar pra outro. Tu vai dar pra um? Ó Brasil! Tu vai dar pra um? Foi, engraçado. Tu vai dar pra um? Piranha, tu quis o céu, tu tá. Bora ver, Brasil! Que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai. Celular, vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai aparecer o Ricardo aí! Vai dar ou vai descer? Vai só até o vídeo! Eu vou descer. Ricardo Chidori! Aproveita! Aproveita! Eita. Ricardo Chidores, é o homem do gás do baile, fechado, aqui com o Patrese, meu irmão. Alô, Ricardo, gerente Smith, tá na tela, do sucesso. Aí, Pierre, já fala pra essa filha da puta aí que eu não tô brincando, não. O quê? O quê? O Mar tá lá embaixo, aqui vai. Em cima ela tá achando que nós tá brincando. Aê. Não tô brincando, não tô brincando. Se ficar de palhaçada, eu taco no oceano. Não tô brincando. Não tô brincando, se ficar de palhaçada, eu taco no oceano. Vai misturando tudo! É o baile do Caribe! Sua graça e sua energia é a coisa mais linda, vibe surreal. Bora lá, bora lá! O que tá nessa pura harmonia que me conta. Já, já tem pagode da comunidade! Dois passos pra lá e pra cá, nesse bar eu vou. E aí? Esbarro no seu olhar, quase. Bora, Bruno! De amor. E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá, tá, tá movimentando. Olha o movimento! Pagode! E ela tá. Tá, eu quero ver você dançar pra mim. Da faixa rosa, rosa de... Vai dançando aí, vai. Vai rebolando. Vai rebola, filha. Não, nessa festa. Desce tudo, vai. Essa é a Gion. Faixa... A CJ está na área hoje. Vai rebolando. Manda uma de leve. Ei. Todo mundo. Bora, Kenny Bet. 91. E aí, careca, Kenny Bet. Sua graça e sua energia é a coisa mais linda, vibe surreal. Conectar nessa pura harmonia que me contagia, eu não me sinto mal. Dois passinhos pra lá e pra cá, nesse barulho. E deixa um abraço meus três irmãos. Barulho, o Orelha, olhar, o time menor, irmão, idioma, o Christian, ela tá Christian Pereira, né? Movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá, tá, tá movimentando. Olha o movimento, vai! E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá, tá movimentando. No camarote dessa festa, eu quero ver você dançar pra mim. Que a faixa rosa, rosa, tipo aqui do gin. Vai rebolando, vai rebolando. O dia tá lindo, clima ensolarado. Clima de piscina, cervejinha e churrasco. Lá vai! Família tocada, caiu na balada. É o baile do Patrese. Seja meus aliados. Pois é, de rocha. Essa vida é muito louca. E o quê? É, e eu já fui ser bem como é. São vários mandadão que testa a nossa fé. Mas se tiver mandado, volta de ela. Até na vida, já tá se brasar. É o brabo nada, o baile tá por lá. Patricinha vem da pista, passa raracá. Vida de artista, todas elas querem me dar. É o pulse do rudo, tá com a chino pito. Sempre posturado com o bolso cheio de dinheiro. Posso fazer nada, viva. Tem muito isso. Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo. Essa vida é muito louca, yeah. E eu já fui ser bem. É. Só varou mandadão. Vamos lá, vamos lá. Mas se tiver vontade, yeah. É o pulse do rudo, tá com a chino pito. Sempre posturado com o bolso cheio de dinheiro. Posso fazer nada, viva a vida desse jeito. Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo. Passando na blitz, eles mandam encostar. Fala que sou ganso. E agora, vamos lá, vamos lá. Tô na pista, na infra, é brabo pra me pegar. Passando a mil, eu dou fuga até no rap. Seu gostoso, seu gostoso. O quê? Gostoso. Thiaguinha? Gostoso. Vai. Gostoso é você de quatro na minha cama, gritando bota, pedindo soca, botando tudo. Rebola e joga, rebola e joga, rebola e joga, rebola e joga na minha piroca, na minha piroca, na minha piroca, na minha piroca. Gostoso. Gostoso é você de quatro na minha cama, gritando bota, pedindo soca, botando tudo na tua xoxota. Rebola e joga, rebola e joga, rebola e joga, rebola e joga, rebola e joga. Da minha boca. boca, tu não vai ouvir, te amo. Bandida da quebrada, bota pose normal. E o quê? Minha xereca é de mel, eu nem sentei, já tá babando. Fuspei pra poucas ideias, por maloca tô sentando. Vou socar, socadinha, ai que delícia, vai socando. Aproveita o UDF, cai de boca, me chupa. Vou socar, socadinha, ai que delícia, vai socando. Aproveita o UDF, cai de boca, me chupa. DJ Patrese, o baile arrepia. E a mulherada dança mais. Minha xereca é de mel, eu nem sentei, já tava bom. Quer os amiguinhos que tá de PT? Se não tiver de glock, ela nem olha pra você. Entrei pra boca e agora eu tô de peça. De meia tô comendo várias checas. E ela maeta demais, não me queria, ia. E quer? Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola. O calibre tá daquele jeito já, meu irmão. E a galera não para de chegar. Bora pra cima, livre. Hoje tem. Cara de braba que mina maluca. Já bateu na minha cara por causa das vagabunda. Ela é folgada e às vezes ela surta. Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua. Daquele jeito. Voltei pras putas. Vai! Voltei pras putas. A Carol senta caixota e a Jojo tá com cachorro. Voltei pras putas. Voltei pras putas. Essa vida de solteiro, confesso que é uma loucura. Já tem pagode da comunidade! Bora começar o bagulho doido! O aumento baile mais famoso do Pará. Famoso do Pará. Está na área. Baile do Patrese. É o nome da emoção. Atenção. A partir de agora, o verdadeiro baile vai começar. Aperte o cinto e se prepare para uma viagem. E o comandante é o DJ Patrese. DJ Patrese. DJ Patrese. Vai começar o maior sucesso do Patrese. Pode engatilhar que o Patrese vai estourar. Pode engatilhar que o Patrese vai estourar. Que o Patrese vai estourar. Vai estourar. Vai estourar. Vai estourar. Vai fogo, fogo, fogo. Então fogo no parque. Então fogo. Já começou. Então fogo no parque. Então fogo no parque. Tá pegando todo. Pegando todo. Pegando todo. Pegando todo. Toma o caquinha. Vai. O baile pega fogo. O baile pega fogo. O baile pega fogo. O baile pega fogo. O baile pega fogo. Olha o baile. Olha o baile. Era... Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse. E aí, Matheus, quarto. Sal. Sete esporte, né? Raiz, é... O Igor Neves também. Sal, sal. Ele é foda e dá-lhe sal. Ele é foda e dá-lhe sal. Sal, sal, sal, sal, sal. Vai, moleque doido, vai. Vai, moleque doido, vai. É muito firme, agora, é muito firme. Toma! No camarote eu tô bebendo. No camarote eu tô bebendo. Olha a máquina! Faz a maquininha que hoje eu passo xerecai. Faz a maquininha que hoje eu passo xerecai. E vai pra cima, pitoquinha, agora, agora! Toma! Você me perdeu. Meu amor em mim. DJ Rick de Beas pegou a moto e meteu a puta na garupa e vrapa. E vai fazendo o movimento. Ai, ai, ai. Tô fazendo fofoca onde o baile vai tocar. Tô fazendo fofoca onde o baile vai tocar. Convoca espiriquito onde o baile vai convoca, tocar. Convoca, convoca espiriquito caqueado vai rolar. Convoca espiriquito caqueado vai rolar. Senta, senta e rebola. Eu vou te jogar leite. Senta, senta e rebola. Eu vou te jogar leite. O bonde das maravilhas, canção pra valer. Cada um dessas meninas. Olha a mulherada. Segue o baile. Vai dançando, vai dançando e vai dançando. No baile do Patrense pega fogo. Baile do Patrense pega fogo, cabaré, vai. Não complique. Muito simples. Só fazer depois um mais um menos você. Eu não quero nem saber o que vai acontecer. De coração no caqueado, estão chegando caqueado, eu vou mandando. Elas estão chegando caqueado, eu vou mandando. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. O baile do Patrese na área, detonando tudo. Sábado tem gol de Martã. O quarteto do animal chega chegando pra detonar tudo. E o detalhe, a cerveja São Real do início ao fim da festa. Cerveja São Real, sábado no gol de Martã, baile do Patrese. O bagulho vai ser louco. Já já, pagode da comunidade pra detonar tudo. Então bora!